nós. Se não fosse a ilusão que nos trouxe até aqui, quanto mais se foge, tanto mais se quer fugir. O que seria de nós se não fosse a ilusão, a doce ilusão de conseguir? Há mais de uma semana eu não sei que horas são. Havia um romance ao alcance da mão, mas o cigarro apagou. E quando eu decidia se o vício valia, se eu seria capaz. Há mais de uma semana eu não sei que horas são. Havia um romance ao alcance da mão, mas o cigarro apagou. E quando eu decidia se o vício valia, ou seria difícil demais. Quando menos se espera, o que seria já era. O que seria de nós se não fosse a mão que nos trouxe até aqui? Quanto mais se foge, tanto mais se quer fugir. E só se pensa em fugir da mão que nos trouxe a doce ilusão de conseguir. Há mais de um motivo, há mais de uma razão. Havia um romance ao alcance da mão, mas o cigarro apagou e me ensinou o macete de esconder a cinza sob o tapete. Há mais de um motivo, há mais de uma razão. Havia um romance ao alcance da mão, mas o cigarro apagou.